Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe, de regresso à antena da SPSR, depois de algumas semanas de pausa, mas prometemos só discos novos e deste 2022 para a sessão de hoje. E começamos com um tributo a Ryuichi Sakamoto, chama-se To the Moon and Back, reúne uma série de nomes importantes e outros menos conhecidos, ainda assim não menos importantes, de David Sylvian a Cornelius, também Electric Youth e, para abrir a sessão do Entranse de hoje, dois deles: Alvanotto, primeiro a dar uma volta a The Sheltering Sky, e Lim Gyong, a Walker. São mais de 40 anos de carreira. Ryuichi Sakamoto, músico extraordinário, um dos nomes mais importantes da música moderna das últimas décadas, fez discos de originais, bandas sonoras e no próximo dia 11 de dezembro vai fazer um live stream. Esperemos que não seja o último momento ao vivo na carreira de Ryuichi Sakamoto. Na abertura, tributo ao japonês. Boa noite, bem-vindos. duas que vêm dentro do tributo a Ryuichi Sakamoto, Alvanoto e Lim Gyeong, dois dos artistas participantes neste registro. Seguimos depois com uma colaboração, a primeira, de dois noruegueses, o trompetista, também intérprete, Arve Henriksen, a juntar-se a Kjetil Usebo, pianista, ambos responsáveis também pelos sintetizadores e samples. Fizeram esta viagem chamada Sequential Stream remotamente, tudo gravado entre 2019 e 2020 nos estúdios de ambos os músicos em Gotemburgo e Oslo. De lá Sarah Dampity, e seguimos em frente com Joseph Camaro. É keniano, vive em Berlim, faz uma mistura muito delicada e elegante de gravações de campo com sintetizadores meditativos. É sempre assim a música dele. KMRU, agora duas vezes, porque de Epoch há duas peças que vale a pena destacar: Giz e Just. A seguir, single que junta La Sheila Lawrence English. Thank you. Dois nomes consagrados destas andanças da música instrumental, Scott Morgan, a.k.a. Lashley Lawrence English, vem em fevereiro pela Crunky Records Colors of Air. Para este disco já ouvimos Violet e Em Frente, com a quarta colaboração entre Nick Cave, Warren Ellis e o realizador Andrew Dominik, que há poucos meses nos ofereceu Blondes, eles que já tinham colaborado noutros filmes como The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. E Andrew Dominik foi também responsável por One More Time with Feeling, documentário sobre Nick Cave, e This Much I Know to Be True. Em frente, The Blondes, Pearly, Nick Cave e Warren Ellis, a seguir Nils Fromm a regressar com Music for Animals. dura 3 horas, um disco que começou a ser trabalhado no primeiro ano da pandemia, entre a eletrónica ambiental e territórios menos neoclássicos, por ausência completa do piano. É assim que se faz Music for Animals, edição mais recente de Nils Frahm. Ouvimos World of Squares e seguimos com a norte-americana Christina Van Zuck para Number 5. Inspirou-se em gravações de campo registadas por entre ilhas gregas. De lá, de Number 5 e de Van Zuck, Kimono Tu. Thank you. Altura de fecharmos este Em Transe, e estamos a fazê-lo ao som do piano de Peter Broderick. Em 2017, o norte-americano, agora a residir na Irlanda, editou um livro de pautas a propósito de Piano Works Volume 1, e quem o comprasse poderia aceder a um download e ouvir tudo agora aquilo que está em Piano Works Volume 1, Floating in Tucker's Basement. Todos agora podemos ouvir algumas peças exclusivamente ao piano por Peter Broderick. Uma delas, e que encerra o Em Transe de hoje, chama-se It's a Storm When I Sleep. O Em Transe, depois de tocar na rádio, transforma-se em podcast. Encontram os links nos agregadores de podcasts ou também em radiotranse.blogspot.com. Por lá, os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Voltamos em breve. Fiquem bem.